te ama é complicado. Pensar como eu penso é um pecado. Olhar como eu te olho é proibido. Te tocar como eu quero é um castigo. Não sei o que fazer pra você ficar bem. Eu trago até a lua aos seus pés. Só quero te dar um beijo. Acorda do seu lado amanhã. Canta para acalmar seus medos. Quero que não te falte nada. Só quero te dar um beijo. Te encher de amor amanhã. Só quero te dar um beijo. Quero que não te falte nada. Fazer